118. Será que o Delta guarda no copo? Será que no Delta é pátio 5? Gente. Se é que o Delta confirme a rota que preencheu, foi a Pesulu 14, tá toquinha após direto? Gente, gente, vou coordenar com o Sérgio. Foi atualizado o CR Kilo Delta. A pergunta foi só porque geralmente o pessoal voa a preço 50. No caso da preço 58 está interditada, né? Tá devido no TAM fechada. Então, CR Kilo Delta autorizado Guarulhos 400, a Pesulu 14, até Toquinha após direto. Curva curva à direita da 17, saída da EL, transição Bless, controle 1 no 9 decimal 35 e 5075 transformer. Tá correto, chame...